eu acho que é importante irmos divulgando nas reuniões de Câmara e até na página da Câmara Municipal o valor da conta solidária que nós temos para que os cidadãos percebam e tenham consciência do que está na conta. E neste momento o saldo da conta é 58.480 euros e 25 cêntimos. Aquilo que eu queria dizer também sobre esta conta, vamos ter agora um espetáculo com o Ricardo Araújo Pereira também, que será depositado nesta conta, com uma certeza porém, é que esta conta até agora nunca foi mexida para tirar um euro para qualquer despesa. E porquê? Porque eu quero que, quando nós decidirmos o que é que se vai fazer com a conta, que devemos dar informação a quem deu o dinheiro, quero que os vereadores também tenham a oportunidade de se debruçar e sobrefazer propostas numa discussão que não seja uma decisão do Presidente só, dizer vai-se aplicar naquela casa ou vai-se, deve ser discutido em grupo e onde se devem criar, consensualizar posições e ouvir de todas as posições. Nós até agora nunca, despesas que vieram dos incêndios e que já são bastantes, e que não tem nada a ver com esta importância, ou a proposta da discussão que depois faremos, é mais de algumas casas que são primeira habitação e que, derivado a um conjunto de burocracias, não entram. Há inúmeros casos de casas que eram primeiras habitações e hoje não entram. E é absolutamente lamentável não entrarem. E por isso nós temos que aguardar, não devemos mexer no dinheiro, devemos tentar é lançar uma campanha ainda mais forte para encursar isto. Há aí casas arrendadas que as pessoas ficaram sem casa e as pessoas depois não a recuperaram, também é outro problema, por isso há aqui uma série de problemas. Por isso eu queria que isto ficasse na ata, queria que isto saia na comunicação da página e que saia na página quanto é que a conta tem para todas as pessoas e dar mais ou menos esta informação para que depois haja uma discussão entre os vereadores, sobretudo, e aí também alguma opinião, para decidirmos. E também para depois darmos conhecimento a todas estas pessoas, onde é que o dinheiro foi, ou mandando-lhe fotografias, fazendo isto o processo mais transparente possível. E também as pessoas terem certeza, pá, dei este dinheiro, mas foi para esta casa, ou foi para aquela, ou foi para aquilo. Isso para mim é uma questão absolutamente de honra.